Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Santidade, pois entronizado está, pois entronizado está, sobre os querubins. Sobre os querubins, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todo ser que respira, adore ao Senhor. A sua majestade, pois entronizado está, pois entronizado está. Sobre os querubins, tu és santo, santo, nada pode resistir, nada resistir, tu és santo, nada pode resistir, nada ao resistir. Ao esplendor, ao esplendor da tua glória, da tua glória, da tua glória.